Oi, maré, não me moe, oi, maré, não me moe. Oi, maré, não me moe, oi, maré, não me moe.